Acorda, sem mais direção, não tem mais coração. Centurion, a sua rádio da web. A sua rádio na web. Sua rádio na web. Meados de 1692, 34 pessoas são executadas. Acusação, feitiçaria. Cidade Negra, corre. noite pra gastar bem no meio da noite, fazendo da escuridão um presságio aflito. Mentes humanas oram e proclamam: Satã, nosso rei, venha nós, ó maldito. Centurion, a sua rádio na web. na web. Ah! Centurion, a sua rádio na web. Algumas pessoas conseguem passar em branco na vida, não percebem que ela é pra ser fugida. São como ratos de esgoto que vivem no lixo a fuçar. Não dê a mão, que eles vão devorar. Deus salva, o raio alivia. Deus salva. São como ratos de esgoto que vivem no lixo a fuçar. Não dê a mão, que eles vão demorar. Deus salva, o rock alivia. Deus salva, o rock alivia. Centurion, a sua rádio na web. Eu não sou um robô. Eu não. Centúria, a sua rádio na web. We'll be right back. sua rádio na web. Yeah. sonhar e construir um império, imortal. Centurion, a sua rádio na web.